Conversa com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer. Olá, professor! Qual o tema do programa de hoje? Olá, William! Olá a todos os ouvintes e nossos ouvintes também da Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação. E hoje nós vamos conversar com o ex-deputado federal e da Faculdade de Direito, formado na Faculdade de Direito, advogado Maurício Randes. Randes, muito obrigado pela gentileza, pela disponibilidade de ter aceito o convite de nossa modesta rádio e vamos conversar um pouquinho hoje sobre a nossa situação política atual. Eu é que agradeço, Flávio Brainer, meu querido professor, meu querido William Araújo, e alegria, né, estar aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. É, já o título da rádio já fala por si, né? Nós temos um foco na educação, nós três aqui e nossos ouvintes na universitária. Maurício, é um momento extremamente preocupante esse que a gente está vivendo. Eu sei que você é um atento observador de nossa realidade política e esses últimos artigos seus que eu senti muita preocupação, os meus também. Eu estava me lembrando de uma passagem de Hannah Arendt a respeito do nazismo, em que ela dizia: essa experiência exige da gente dois tipos de pergunta. Uma pergunta que ela chamou de latina e uma pergunta que ela chamou de grega. A pergunta latina era: o que é que nós vamos fazer daqui para frente? E a pergunta grega, que era a preferida dela, era: como é que podemos chegar até aqui? A pergunta que eu lhe faria era, inspirada em Hannah Arendt, a pergunta grega: como é que nós podemos chegar a essa situação em que nós estamos hoje no país? Então, acho que a gente podia, nesse debate, meu caro Flávio, primeiro começar com essa, né? A pergunta grega, a explicação de como é que chegamos, como é que o Brasil deu nisso que deu, né? E depois a gente tentar ver como os romanos, né? O que é que a gente faz daqui para frente, né? Então, acho que você deu um bom roteiro aí, na boa companhia de Hannah Arendt. Então, a moda dos gregos, né? Como é que a gente chegou aqui? Eu acho que a gente chegou aqui por arrogância. Acho que nós, os intelectuais, os progressistas, a esquerda aí no conceito ampliado, nós fomos arrogantes morais. Porque quando nós tínhamos a hegemonia política, nós achávamos que tínhamos a hegemonia cultural da sociedade. E aí o que é que aconteceu? Existia um setor da sociedade que se sentia humilhado, desprezado, não considerado. E ele estava no armário. Então, quando vêm os erros cometidos lá no governo, sobretudo de Dilma, né, quando destroçou 12 milhões de empregos, tinha tido os episódios de corrupção e depois veio a má condição da política econômica, o PIB caindo a menos 7 e 12, 13 milhões de desempregados. Isso foi o caldo de cultura para que aquelas pessoas que estavam se sentindo desprezadas saíssem do armário e encontraram um canal que foi Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, fica todo mundo hoje fazendo as suas invectivas na pessoa do Bolsonaro, mas se não fosse Bolsonaro, outro surgiria. Nos Estados Unidos surgiu Trump, na Hungria surgiu Viktor Orbán, na Rússia surgiu Putin. Ou seja, esses autocratas de extrema direita que se alimentam do ressentimento de duas ordens de ressentimentos. O ressentimento daqueles que poderíamos resumir como os perdedores da globalização, a economia se internacionaliza e segmentos muito grandes nos países não se sentem contemplados pelo crescimento que a globalização deveria trazer. Perdem seus empregos, como os trabalhadores lá em Detroit, nos Estados Unidos, aqui no Brasil são levados à miséria. Ou seja, os perdedores econômicos da globalização, uma vertente de ressentimento gerado. E o segundo ressentimento gerado, aqueles perdedores das guerras culturais. Então, as causas identitárias com as quais eu tenho convicção, nós três aqui nos identificamos muito, a causa do combate ao racismo, a causa do combate à misoginia, essa coisa do direito, temos que garantir o direito real das mulheres no mercado de trabalho, na cultura e no poder, as nossas causas de combater a homofobia, de preservar os direitos dos indígenas, ou seja, toda sorte de preconceitos, as causas identitárias, elas foram conduzidas, estão sendo conduzidas de uma forma que gera ressentimentos. Então, eu resumiria, dois tipos de ressentimentos, os ressentimentos dos perdedores da globalização e os ressentimentos dos que se incomodam com as causas identitárias. Então, tanto a globalização, eu acho que ela vai na direção certa, quanto as causas identitárias também vão na direção certa. O que eu quero dizer é que a forma como nós conduzimos foi um tanto quanto arrogante. Então, nós estimulamos esses ressentimentos, que eles foram conduzidos para manifestações, na política, manifestações de extrema-direita. Então, o que aconteceu no Brasil agora, nessas eleições, as pessoas estavam achando que tinha sido um episódio muito pontual lá em 2018. Esse resultado aí para Bolsonaro ganhando no Sudeste, ganhando em São Paulo, ganhando no Rio de Janeiro, diminuindo a diferença para Lula em Minas Gerais, mostrou que há uma parcela significativa do Brasil que se tornou conservadora. Então, foi uma aliança do conservador, aquele que quer preservar certos valores, com também um segmento reacionário, que quer voltar atrás no modo de viver, no modo de se expressar. Então, juntou um conservadorismo com o reacionarismo, e aí muito catalisado por segmentos das novas igrejas, as neopentecostais, né, que muitas vezes industrializam, manipulam a fé e a carência das pessoas. Então, este caldo de cultura fez com que o Brasil hoje seja uma sociedade muito mais conservadora e alguns segmentos reacionários mesmo do que foi há 10 anos. E nós, os intelectuais, nós, a esquerda, tivemos dificuldade de fazer esta leitura e de deduzir os caminhos práticos, as atitudes políticas em consonância com essa leitura. Nós vimos, por exemplo, quando Lula triunfava magnanimamente em todas as pesquisas eleitorais, de novo nós verificamos a volta daquela velha atitude arrogante. Por exemplo, eu tenho um amigo que diz, ó, não me venha chamar de fascista a minha tia lá no interior, uma professora universitária que votou em Bolsonaro. E eu dizia já há muito tempo, eu me lembro um debate na Feira Bienal do Livro aqui em Pernambuco, eu debatendo com o Cacai, aquele advogado lá do Prerrogativas, eu dizia, Cacai, nós não podemos estigmatizar 57 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro em 2018. Agora, 57 milhões votaram em Lula, ainda bem, uma maioria foi para uma posição mais democrática, mas foram 50 milhões de brasileiros que em 2022, depois de ver que Bolsonaro não teve empatia com as mortes da Covid, não conduziu bem a política de vacina, conduziu mal a política econômica, se aliou com o Centrão, teve episódios de corrupção na sua família, teve episódios de corrupção até ministro, como o da educação, que foram presos. Ou seja, um governo que refutou todas as suas promessas de combater a corrupção, de combater o sistema político do Centrão e de fazer reformas econômicas. Esse governo de Bolsonaro não fez nenhuma das suas três promessas, não obstante, voltou a ter 50 milhões de votos. Por quê? Porque a sociedade brasileira hoje ela tem uma composição muito mais conservadora e uma parte reacionária mesmo do que nós pensávamos que tinham. E por isso, aí vai aquela segunda parte, mas eu vou lhe devolver a palavra, para a gente falar, como os latinos, né, como os romanos, os italianos, o que é que a gente agora deve fazer daqui para frente, né, dentro lá do roteiro sugerido pela filósofa Hannah Arendt. Mas o diagnóstico que eu faço, para arrematar a análise da parte grega dessa nossa conversa, o diagnóstico que eu faço é que o Brasil se tornou mais conservador, uma parte reacionária mesmo, e quando isso se juntou com a incapacidade nossa de fazer uma autocrítica profunda dos erros que cometemos quando temos a hegemonia política, e também uma capacidade de ter mais tolerância no diálogo com esses 50 milhões de brasileiros que não estão concordando com o caminho sugerido por nós e que se materializa na candidatura do presidente Lula. Então, nós tivemos muita arrogância moral, achar que quem não concordar com as nossas causas identitárias ou com as nossas propostas de políticas econômicas e sociais, é porque é isso, é aquilo. Às vezes, chamamos pessoas que não sabem nem o que é fascismo, e a gente diz, é fascista, apenas porque se manifestou em não votar na candidatura do presidente. Então, essa arrogância moral, ela também ajuda a explicar o que está acontecendo no Brasil de hoje, um país profundamente dividido. Talvez nós só tenhamos visto o Brasil tão dividido na época do auge da ditadura militar, que estava matando, prendendo, exilando, cerceando a liberdade, fechando o Congresso Nacional, e tinha muita gente que defendia essa ditadura. Então, eu me lembro bem que ali era um momento em que o Brasil estava muito dividido. Mas hoje, nos últimos 20 ou até 30 anos, o Brasil nunca esteve tão dividido quanto está hoje. É, William, você gostaria de fazer uma pergunta ao nosso convidado? Gostaria sim, Flávio. É, Hans, apesar de Lula ter recebido a maior quantidade de votos pelo Brasil, foi o partido de Bolsonaro que conquistou a maior vaga na Câmara e no Senado. Existe uma falta de compreensão da sociedade sobre a necessidade de votar em apoiadores? Por exemplo, se votou em um presidente da esquerda, deveria votar em deputados e senadores da esquerda para poder apoiá-lo no Congresso? É, você diz uma coisa importante, William, é impressionante, né? 57 milhões de votos para Lula e um Congresso em que cresceram aqueles deputados do Centrão e agora uma bancada expressiva de direita, de extrema direita, de pessoas que são contra todas as causas sociais, todas as causas identitárias, como eu falava aqui. E aí o primeiro ímpeto da gente é atribuir uma certa responsabilidade, eu acho que devemos fazer, né? O eleitor reclama muito da política, mas como você está dizendo aí, meu querido William Araújo, o eleitor vai e vota um Congresso Nacional com a qualidade pior do que o anterior. O anterior já era ruim, esse que está aí tem uma qualidade pior ainda. Uma qualidade do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de conteúdo, de formação, de compromisso, caiu muito. Eu fui analisar as bancadas, é uma tristeza o Congresso Nacional que emergiu das eleições da semana passada. Então, o povo, sim, tem responsabilidade, porque cada povo tem um parlamento que espelha, na verdade, a nação. Então, quando a gente olha para o parlamento, é para a gente ter mais humildade como brasileiro, não ficar batendo no peito, sou o brasileiro, o Brasil é um grande país. Não, o Brasil se reflete, a sociedade brasileira, o povo brasileiro se reflete nesse Congresso. Claro que tem as deturpações das instituições políticas. Se nós não explodirmos este sistema partidário, nós vamos cada vez ter congressos piores. Por quê? Porque o sistema partidário brasileiro hoje, com 6 bilhões de fundo eleitoral e fundo partidário a cada eleição, ele dá um poder descomunal aos chefes partidários, às oligarquias partidárias, que a gente está vendo, por exemplo, aqui em Pernambuco, muitas vezes essas oligarquias partidárias se confundem com oligarquias familiares. Cada partido desse tem uma burocracia, tem dirigentes partidários que são dirigentes de famílias tradicionais da política. Então, ou nós implodimos este sistema partidário, ou a política vai sempre andar atrás das nossas aspirações. Mas, objetivamente respondendo, William, eu acho que o povo tem muita responsabilidade, porque quando o povo vota tão mal por candidatos que foram indicados por essas oligarquias partidárias vão reproduzir a institucionalidade de um sistema político que lhe deu tanto poder. Então, em algum momento, nós vamos precisar até ter uma Assembleia Constituinte específica apenas para reescrever, redesenhar o sistema político brasileiro. Então, é muito grave este descompasso entre as nossas aspirações e o parlamento que nós enviamos de 4 em 4 anos para Brasília. Hans, você estava falando da arrogância da esquerda e uma das coisas que ficaram sendo exigidas, não só de Lula, mas também do PT, foi que eles fizessem uma autocrítica a respeito de todos os desmandos que foram cometidos reais durante os governos do PT. Mas eu estava me lembrando aqui, quando você falou da arrogância e, sobretudo, da autocrítica, um autor que dizia, olha, a autocrítica, sobretudo dos comunistas, na época do Partido Comunista, que tinha a famosa história das autocríticas, né? E assim como a confissão cristã, ninguém vai para um confessionário para fazer um exame de consciência e só vai para um confessionário porque ele vai se analisar ou analisar a própria consciência a partir dos instrumentos conceituais que lhe são fornecidos pela instituição a qual ele pertence. Quer dizer, eu só posso ir para um confessionário se eu acreditar na noção de pecado, e que, portanto, eu sou um pecador, ou a noção de virtude, portanto, que eu posso me arrepender e me tornar um virtuoso. A mesma coisa, por exemplo, naquela autocrítica comunista, em que se eu aceitar que sou um pequeno burguês, eu posso, então, caminhar no bom caminho da revolução. A minha pergunta, então, é até que ponto a autocrítica da arrogância ela não é feita a partir dos próprios instrumentos fornecidos pelo partido, o que impede o militante de sair dos quadros inclusivos e institucionais partidários ao qual ele pertence. Ou seja, qual é o valor de uma autocrítica a respeito de todos os descaminhos que a nossa esquerda tomou? É incrível isso. Você faz uma observação muito importante. Muitas vezes, a atitude, o viés psicológico do militante partidário é muito análogo ao do praticante de uma religião, né? Então, eu acho que quando nós viemos para a arena pública, nós deveríamos tentar superar essa atitude de um fiel seguidor de uma religião, porque a religião necessariamente ela parte de alguns dogmas com os quais eu me identifico, que eu vou segui-los e não vou estar toda hora analisando a procedência ou não desses dogmas. Na política, eu penso que assim não deve ser. Na política, eu acho que cada cidadão pode se guiar por valores, e um desses valores que eu acho importante, pelo menos procuro me guiar, é o valor da pluralidade. Não existe uma receita única do que é melhor para a polis. Então, a invenção da democracia é justamente a possibilidade de que diferentes pessoas, e, portanto, diferentes segmentos da sociedade, e, portanto, diferentes interesses, possam se expressar. E o embate entre esses interesses não se dê pela força das armas. Eu mato aquele que tem um interesse diferente do meu. Por isso veio a democracia. É o ambiente em que se permitem os acordos, os pactos, e, em última instância, a submissão à vontade da maioria, desde que preservados certos núcleos de valores fundamentais para que as minorias que sejam eventualmente derrotadas não sejam alijadas, não sejam exterminadas. Essa é a conquista da democracia. Essa é a base do constitucionalismo democrático contemporâneo. E nós precisamos preservá-la muito. Por isso, voltando para esse tema da autocrítica, é neste quadro teórico do constitucionalismo democrático, de uma teoria democrática, que muitas vezes afirma uma coisa que é importante. Se não tem um consenso universal sobre qual é a boa sociedade, como dizia Amartya Sen, eu tenho que ter pelo menos um consenso sobre esses procedimentos. Eu estava falando aqui, o constitucionalismo democrático, ele sinaliza para que haja um consenso básico, o consenso do pluralismo de interesses, das regras democráticas e do respeito a garantias fundamentais das minorias. Se a gente conseguir se manter neste acordo, neste consenso, aí sim o debate pode ser mais democrático. E, por exemplo, eu escrevi, inclusive, no meu último livro, Para Superar a Polarização. E você também vem dizendo isso, eu sempre tenho lido o que você tem escrito, Flávio. E a gente sabia, desde o começo, que um eleitor que se afastou das causas progressistas porque houve corrupção nos governos do PT e porque houve uma má condução da política econômica por Dilma Rousseff, aquele eleitor que não era convertido, ele esperava, sim, uma análise mais crítica desses dois erros. E como os não convertidos não receberam essa autocrítica do presidente, diminuiu o ímpeto de eles apoiarem o presidente, mesmo aqueles que passaram o presidente Lula, mesmo aqueles que passaram a discordar do presidente Bolsonaro. Então, eu até fiquei muito feliz naquela primeira entrevista de Lula ao Jornal Nacional, em que ele ensaiou uma crítica à política econômica de Dilma. Ele disse, a política econômica de Dilma é ela que deve se defender. E depois ele disse, houve, claro, porque as pessoas devolveram o dinheiro, as pessoas foram presas, né? Eu sempre dizia, em todo debate que eu participava, antes da eleição, eu dizia, rapaz, eu se fosse presidente Lula, sabe o que é que eu faria? Eu diria, povo brasileiro, eu quero, como todo mundo sabe, reconhecer que houve corrupção no meu governo. Eu, como presidente, faço autocrítica porque eu não controlei a corrupção que, por exemplo, estava acontecendo na Petrobras. Quero lhe dizer que eu estou aqui para pedir desculpas por como presidente responsável maior pela gestão do país, eu não ter sabido controlar a corrupção que houve. Peço desculpas, mas peço também uma oportunidade. Que vocês, eu já adianto que consequência dessa minha, desse meu reconhecimento, eu proponho que, se tiver a chance de voltar a governar o Brasil, eu vou criar um conselho da sociedade civil para que a sociedade civil, junto com as agências estatais de controle da corrupção, fiscalizem o meu governo, a minha família, os meus ministros e os meus dirigentes das estatais. Então, eu quero dizer ao povo brasileiro, se eu fosse Lula, eu diria isso. Quero dizer ao povo brasileiro, eu lhe peço uma oportunidade para botar esse Brasil novamente nos trilhos. Vou provar que não vai ter episódio de corrupção nesse meu terceiro governo e já dou um instrumento, que é esse controle da sociedade civil. Agora, não é porque erros do passado foram cometidos que nós vamos ficar aqui com essa tragédia que é o governo de Bolsonaro, que é um governo que falhou em todas as suas promessas, que fez com que o Brasil, ao queimar a floresta amazônica, ao destruir os órgãos de controle ambiental na floresta amazônica, no bioma do Cerrado, aqui no bioma da Caatinga, o Brasil seja um país hoje que é um pária internacional. Então, para botar o Brasil nos trilhos da democracia, do respeito internacional e de políticas sociais mais permanentes e transformadoras, eu se fosse o presidente Lula, eu peço essa oportunidade. Vote e dê essa chance de eu corrigir os erros e sinalizar o Brasil para o futuro que o povo brasileiro realmente merece. Faltou isso, mas sabe por que eu acho que não teve isso, Flávio? E aí concluo esse meu comentário, porque eu acho que tem uma certa burocracia em torno do presidente, que já fica se acotovelando, brigando por espaços de poder, quem aparece mais, quem vai ocupar os cargos, e um candidato mal tem tempo de dormir e piscar o olho. E faltou, portanto, eu acho, mais sintonia desse pessoal que está ao redor, mais proximamente a ele, para que impulsionasse ele nessa direção. Se ele tivesse impulsionado, ele pode fazer isso agora no segundo turno, ele vai conquistar uma parte do eleitor que ainda ficou recalcitrante, ainda ficou na dúvida se deveria voltar a apoiar o governo da esquerda. Eu acho que a esquerda hoje tem condição de ganhar a eleição, tem condição de botar o Brasil nos trilhos, mas precisa aprofundar a crítica sobre os erros que cometeu, não botar sempre a culpa nos outros. É muito fácil ficar culpando. Ah, a culpa é nos golpistas que votaram impeachment. Qual é a pessoa inteligente, Flávio, William, que acredita que a tragédia econômica do Brasil foi causada pelo impeachment, porque veio o governo de Temer? A tragédia econômica do Brasil principal foi no governo Dilma Rousseff. Então, se a gente disser isso com toda a sinceridade, as pessoas vão sentir a nossa seriedade. Não dá para ficar dizendo, ah, mas a política do Brasil economicamente está muito ruim por causa de Michel Temer, ou só por causa de Bolsonaro. Começou um erro político lá com aquela nova matriz econômica. Está aí um tema que era fácil de fazer autocrítica. Eu acho, e aqui arremato mesmo essa minha resposta que aqui ficou longa, eu acho que o presidente Lula está sinalizando, quando ele chamou Henrique Meirelles, quando ele conversou com alguns economistas, quando ele ontem recebeu o apoio de Armínio Fraga. Ou seja, ele está sinalizando que vai fazer uma política econômica responsável. Quando ele sinaliza isso, é uma forma de fazer autocrítica do erro que foi cometido na política econômica de Dilma, aquela nova matriz econômica que qualquer economista estudioso sabe que aquilo é uma balela. Aquilo é, inclusive, uma superficialidade do ponto de vista de teoria econômica. Aquilo é uma porção de ignorância econômica, né? Então, eu acho que alguns sinais, o presidente Lula, com a inteligência que Deus lhe deu, ele já está começando a emitir. Por isso eu sou otimista, acho que nós temos condição, sim, de ficar livre do flagelo que foi o governo Bolsonaro, mas a gente vai precisar, e aí é quando a gente for entrar na parte que vocês, William e Flávio, vocês vão tocar. O que é que a gente pode fazer daqui para frente, né? Mas o nosso programa está terminando, infelizmente, que eu estou muito admirativo da profundidade, da percussiência da sua análise, da sua perspicácia. Mas o nosso programa está terminando e eu gostaria que você desse uma palavrinha feliz e agradecer, evidentemente, muito honrado com a sua participação nessa nossa modesta, nosso modesto programa de entrevistas. Mas eu gostaria que você desse uma palavrinha final, de, se possível, de otimismo para aquele que está nos ouvindo pela Rádio Universitária, Paulo Freire. Eu é que agradeço, né? Eu acho, eu estava dizendo que Lula deu sinais. O que nós precisamos fazer para cá é realmente nos mobilizar. Nós temos, com a candidatura de Lula, a proposta que vai reorientar o Brasil, vai consertar o Brasil, vai reconstruir o Brasil, vai pacificar o país. E, para isso, nós precisamos tirar certas palavras do debate político. Essa coisa de genocida, de fascista, isso só afasta, né? Vamos dialogar com aquelas pessoas que até no primeiro turno possam ter votado em Bolsonaro, que não se sentiram confiantes de votar na nossa proposta. Vamos ter a humildade de conversar com essas pessoas e mostrar que nós podemos nos livrar dessa coisa autoritária que é o governo do bolsonarismo de extrema direita, e vamos tratar cada um dos 50 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro como cidadãos e cidadãs brasileiras que merecem o nosso respeito. E que se Lula ganhar a eleição, como eu acho que ele vai ganhar, ele vai governar para esses 50 milhões também, e não apenas para os 57 milhões que nele votaram no primeiro turno. Hannes, muito obrigado. Fico muito feliz e muito honrado com a sua participação em mais uma edição do programa Conversa com Flávio Brainer, um programa sobre cultura e educação veiculado pela rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. William? Muito obrigado, Hannes. A produção e o roteiro desta edição foi do professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer, junto com os estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Isabel Baê, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. A música tema é de composição e execução de Flávio Brainer, edição Ícaro Ricardi, de Rádio TV Internet. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Brainer.